nosso carnaval. Ninguém ouve cantar canções. Acorde saudável, você está ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade pela Rádio USP. Da cidade de São Carlos, Rádio USP São Paulo e Rádio USP de Ribeirão Preto em 107,9. Mas, fantasias, sonhos, desilusões, cerveja, suor e alegria para pular a maior festa carnavalesca. Novos amores à vista e também aquela amarga desilusão e aquele adeus. Com músicas que invocam a maior festa popular, nós estamos levando esta pedida para vocês. Que tal agora o quarteto vocal MPB Arranjo do Magro para esta composição do saudoso sambista Ismael Silva, ele que foi o fundador da primeira escola de samba em nosso país. Ismael Silva assina Antonico. Roberto Silva, sambista do morro. Roberto Silva dá um show nesta composição que diz que a escola não ensaiou. Roberto Silva em arranjo do Orlando Silveira, do Wilson Batista, Mãe Solteira. Ainda para os nossos ouvintes, nós temos com o conjunto O Cangaceiro acompanhando a bonita voz da cantora Helena de Lima, e ela assinando esta composição, portanto, de autoria da Helena de Lima, Sinfonia no Carnaval. Se a orgia se acaba, se a orgia se acaba, ô Antonico, vou lhe pedir um favor que só depende da sua boa vontade. É necessário uma viração pro Nestor, que está vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na corda bamba. Ele é aquele que na escola de samba toca cuíca, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. Toca cuíca, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. Se a orgia se acaba, ô Antonico, vou lhe pedir um favor que só depende da sua boa vontade. É necessário uma viração pro Nestor, que está vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na corda bamba. Ele é aquele que na escola de samba toca cuíca, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. Toca cuíca, toca surdo e tamborim. Faça passa por ele como se fosse por mim. Hoje não tem ensaio, não, na escola de samba. O morro está triste e o pandeiro calado. Maria da Penha, a porta-bandeira, ateou fogo às vestes por causa do namorado. Hoje não tem ensaio na escola de samba. O morro está triste e o pandeiro calado. Essas Marias não tem entrada no céu. Parecia uma tocha humana rolando pela ribanceira. A pobre infeliz teve vergonha de ser mãe solteira. Essas Marias não tem entrada no céu. Parecia uma caixa humana rolando pela ribanceira. A pobre infeliz teve vergonha de ser mãe solteira. Amor, o carnaval é o lenço da dor. Vamos todos cantar sem pensar no amor. No amor, o carnaval é o lenço da dor. Vamos todos cantar sem pensar no amor. Carnaval é o lenço da dor. vamos todos cantar, sem pensar no amor. O carnaval é o lenço da dor. Vamos todos cantar, sem pensar no amor. Vamos todos cantar. Acorde eufórico, você está ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Confete e serpentinas, coisas de um carnaval que passou e deixou aquele gostinho de quero mais. Oh, quanta saudade, diz a canção. Mas vamos nós com música. É, o broco saiu. Maísa, escreve para nós nesta canção, assinada pelo Jair Amorim, arranjo do maestro Gaia, Broco da Solidão. Chico Buarque mais uma vez enaltecendo a maior festa popular que o mundo conhece. Chico Buarque, de sua autoria, arranjo do Rubem Pérez Opocho, quem te viu, quem te vê. E ainda, para os nossos ouvintes, de um jardim, um coreto, a música e a saudade, nós temos o conjunto Os Caretas. Nesta composição que nos dá a assinatura do saudoso Paquito, lá vem Mangueira. Angústia, solidão, um triste adeus em cada mão. Lá vai meu bloco, vai, só desse jeito é que ele sai. Na frente sigo eu, levo o estandarte de um amor, amor que se perdeu no carnaval. Lá vai meu bloco e lá vou eu também, mais uma vez sem ter ninguém. Sábado, domingo, segunda e terça-feira, quarta-feira vem o ano inteiro. É todo assim, por isso quando eu passar, batam palmas pra mim. Aplaudam quem sorrir, trazendo lágrimas no olhar. Merece uma homenagem quem tem forças pra cantar. Tão grande é minha dor, pede passagem quando sai comigo só. Lá vai meu bloco, vai. Pede passagem quando sai comigo só. Lá vai meu bloco, vai. Lá vai meu bloco, nem se fala, mas a festa continua. Sua